CPED Cursos apresenta Rádio Web número 2. Começamos agora a nossa segunda Rádio Web. Esta Rádio Web abordaremos um assunto muito ligado à estética, que é a maquiagem. Então, aprenderemos técnicas de maquiagens, alguns conceitos e dicas que são muito importantes, e as mesmas regras da Rádio Web número 1 valem para esta segunda Rádio Web. Então, para acompanhar, utilize a sua apostila do módulo 2 e à medida que vamos explicando, você vai acompanhando na apostila. Esqueça tudo o que está à sua volta. Preste atenção somente na Rádio Web e na sua apostila. E lembre-se, se tiver que parar de ouvir por algum motivo, você não deve esquecer de anotar o tempo e também a página da sua apostila aonde você parou. Então, vamos ao nosso estudo. Iniciaremos na página 3 da apostila, aonde abordaremos um pouco sobre a história da maquiagem, aonde tudo começou. Vale lembrar que você encontrará também o termo maquilagem e ambos estão corretos. Assim como vimos relacionado à manicure, que esta prática começou lá no Antigo Egito, com a maquiagem também não foi diferente. Os faraós, como inclusive você já deve ter visto em alguns filmes, eles pintavam os olhos. A maquiagem naquela época ela era um sinal de respeito. No Egito também, Cleópatra, no cuidado de sua pele, ela tomava banho de leite e usava argila em seu rosto para melhorar a pele. E um fato que é bem interessante é que na Europa não era diferente. As mulheres, elas usavam máscara de farinha no rosto, miolo de pão, entre outros. Já no Japão, as mulheres, elas aplicavam pó de arroz, o que deu origem a vários outros produtos posteriormente. E ainda no ano de 1500 a.C., se deu origem ao primeiro creme facial do mundo. Ele era composto por água, cera de abelha e também por óleo de oliva. E outro fato que é bastante peculiar e também curioso é que no século XVIII, o parlamento ele tentava impor a desobrigação dos maridos com as esposas que usavam máscaras, perfumes e também outros produtos com a intenção de atraí-los, pois pregava que não era a beleza natural da mulher, e sim uma espécie de feitiço para atrair o homem. Mas realmente, a maquiagem ela se torna muito presente em todo o mundo a partir dos anos 50. Como você deve acompanhar na página 4, onde na época a tendência era um estilo fake, ou seja, pele pálida, lábios realçados e um olhar delineado. Como você já deve ter visto também em filmes antigos do cinema, nos anos 60, foi incorporado todos os públicos, dos jovens aos mais velhos. Nos anos 70, dispomos então das mais enormes variedades de cores. E então, já nos anos 80, as maquiagens já criavam um apelo, não somente estético, mas também de proteção, como vemos até hoje presente em alguns produtos. Neste contexto, também podemos perceber que Paris foi a fonte de muitas tendências que ocorreram nos últimos 100 anos. Hoje, a tendência em maquiagem ela surge de várias partes do planeta, mas Paris ele ainda sempre tem um foco especial, destaque nesse quesito. Também podemos observar o grande avanço na composição dos produtos. Na página 5, abordaremos o item fundamental que buscamos embelezar com a maquiagem a nossa pele. É isso mesmo. Antes de analisarmos tipos de maquiagem, abordaremos um estudo sobre a nossa pele. A pele, ela é o órgão mais extenso do corpo, com múltiplas camadas, estrutura proteica e com componentes vitais que são responsáveis por sua saúde e pela sua aparência. A chave para a pele ideal é a compreensão do funcionamento interno deste dinâmico órgão. Então, aqui na página 5, nós podemos verificar os tipos de pele. Temos a pele normal, a pele oleosa, a pele seca, a pele mista e também a pele que é sensível e alérgica. Temos logo abaixo as condições da pele. Tem a acne, tem a pele com sinais de envelhecimento, há também o tipo de pele que está desidratada, hiperpigmentação e, por último, então, as condições de pele de pós-procedimento. Agora, acompanhe na página 6 da sua apostila, onde abordaremos os riscos que a alta exposição ao sol pode trazer para a nossa pele. O sol, ele é fundamental para a nossa pele, mas dependendo da forma e também do horário em que nos expomos ao sol, ele se torna um grande vilão. São 3 os tipos de raios solares que podem danificar a nossa pele. São eles o UVA, o UVB e também os infravermelhos. Eles são capazes de atravessar a nossa pele e atingir as nossas células. Então, os resultados do excesso de sol podem ser desde uma queimadura instantânea, fruto de um longo período no sol, e também resultados mais permanentes, como linhas, rugas, flacidez e alterações também na pigmentação da nossa pele. E por fim, o tão temido câncer de pele, que é muito prejudicial à nossa saúde e pode levar até à morte. Então, os cuidados com a nossa pele é algo fundamental e que realmente nós devemos ficar atentos e também nos dedicarmos aos cuidados preventivos no momento em que estamos expostos aos raios solares. E sem sombra de dúvida, o meio mais fácil é a utilização do filtro solar, quando não é possível evitar a exposição, é claro, a esses raios. Um detalhe que é importante e que vale a pena levar em conta é se o filtro ele possui o selo FPS, que indica somente a proteção a raios UVB. Um detalhe que vale a pena levar em conta é se o filtro possui o selo de amplo espectro, o que significa a proteção UV e UVB. E se tiver o selo FPS, indica somente a proteção a raios UVB. Como sabemos, dificilmente o filtro solar é aplicado na quantidade certa. E no período de exposição ao sol, como você deve saber, ele deve ser passado novamente. Então, uma dica é que, além do uso do filtro solar, você deve usar também antioxidantes, que também ajudarão a combater os danos do sol causados em nossas células. Veremos agora, ainda na página 6, os agressores ambientais. Como citamos, o uso de antioxidantes ajuda a proteger a nossa pele, além do uso de uma boa alimentação que trará um ótimo benefício à nossa pele. Vamos nos aprofundar sobre os agressores ambientais, como diz lá no último parágrafo da apostila, na página número 6. Então, os principais fatores ambientais que contribuem para o dano da pele são a radiação solar, a radiação infravermelha, a poluição do ar e também o consumo de álcool e de cigarro. Esses agressores, eles geram radicais livres, que acabam causando uma cadeia de eventos na pele, ou seja, acabam comprometendo os componentes vitais das células, como os seus DNAs. As inflamações e mutações do DNA, danos proteicos e mudanças na expressão gênica estão entre os efeitos destrutivos. Quando as células se tornam menos capazes de se defender de agressões ambientais e também perdem a capacidade de se replicar corretamente. Há então o dano celular e os sinais aparecem em forma de linhas finas, também rugas, flacidez, manchas e câncer de pele. Vamos agora para a página 7 da apostila, onde temos a importância de um programa integrado. Podemos resumir então este programa de cuidados com a nossa pele em apenas 3 etapas que são fundamentais. É a prevenção, a proteção e também a correção. Para prevenir o envelhecimento cutâneo e o câncer de pele, é necessário o uso diário de antioxidantes tópicos. Então, esses produtos, eles acabam prevenindo os danos à pele. De que forma? Neutralizando a ação dos radicais livres, gerados então pelos raios UV. A radiação infravermelha e outros fatores ambientais como a poluição, o consumo de álcool e também o cigarro. O dano gerado pelo sol, ele é a principal causa do envelhecimento cutâneo. E a fim de evitar esse dano, é essencial proteger a pele contra a radiação UV. Hoje, no mercado, existem filtros solares de amplo espectro, formulados para diferentes peles, condições e também estilos de vida, a fim, então, de proteger a pele contra os raios UV. Dessa forma, para minimizar as linhas, as rugas e outros efeitos visíveis do fotoenvelhecimento, existem produtos desenvolvidos para a correção da pele. Esse potente produto de cuidado com a pele, ele é formulado com ativos poderosos e também avançadas tecnologias para restaurar a aparência saudável e jovem da pele. Momento, interação. E vamos agora, então, ao nosso primeiro momento interação dentro da Rádio Web número 2. Da mesma forma que foi na Rádio Web número 1, estamos trazendo a dúvida de um aluno. Essa dúvida nós compartilhamos com vocês, bem como a resposta da mesma. E não se esqueça, utilize os canais de atendimento e a sua dúvida pode estar aqui em uma nova Rádio Web. Eu trago então a dúvida da Patrícia Goulart, de Santarém, no Pará. E a dúvida dela, ela é muito interessante e tem a ver com o que estamos estudando aqui na nossa pele e também maquiagem. Ela pergunta o seguinte: o uso e excesso de maquiagem no dia a dia pode ser prejudicial à nossa saúde e causar doenças? Pois bem, ao longo do prazo e com um uso muito intenso, pode sim até fornecer algum risco à pele. Mas acima de tudo, saiba que esse risco ele é muito, mas muito menor do que o risco da exposição ao sol, à poluição, à má alimentação, dentre outros fatores que representam muito mais risco à pele, né? O que deve ser levado em conta, deve ser considerado aqui, é que algumas pessoas elas possuem alergias a alguns componentes da maquiagem. E dessa forma, sim, a maquiagem ela vai acabar fazendo mal a essa pessoa. E a insistência no uso da maquiagem que tem esse componente que está sendo prejudicial só vai acabar agravando ainda mais a situação. Então, nesse caso, vale a pena ficar atento e, caso isso acontecer, devem ser procurados produtos antialérgicos. E em relação aos riscos possíveis da maquiagem, estão relacionadas ao uso incorreto, na verdade. Você não pode ficar o tempo inteiro mesmo com a maquiagem na sua pele. Por quê? Porque os poros da sua pele, eles necessitam de respiração, de transpiração. Então, nesse caso, é importante sempre remover ela e efetuar uma boa limpeza sempre na hora em que remover, que retirar a sua maquiagem. Esse, então, ele é um dos principais fatores. E o ideal para isso, então, é usar produtos específicos para que haja a remoção total da maquiagem e também para dar liberdade ao seu rosto. Outra complicação que é bem comum e que acontece até com frequência é a irritação nos olhos. É necessário, então, usar com cautela, principalmente o rímel. Por quê? Porque se a pessoa ela usa lente de contato, esse cuidado ele deve ser redobrado. E, acima de tudo, um fator fundamental é a qualidade do produto que você compra. Por quê? Porque existem alguns produtos que eles ajudam, inclusive, na nutrição da sua pele. Eles são aliados à sua pele. Então, vale ficar bem atenta nessa questão. Eu espero então, Patrícia, que você tenha conseguido retirar a sua dúvida e lembramos aqui que qualquer dúvida que você tiver, você deve utilizar os canais de atendimento. Agora na página 8, iremos abordar os ferramentais. Ferramentais estes utilizados para a realização de vários tipos de maquiagens, os tipos de pincéis, quando usar e com eles. E é com eles que você irá desempenhar o seu trabalho. Portanto, conhecer um pouco sobre eles é de suma importância. Entre os modelos de pincéis, vale lembrar que há modelos para todos os gostos e também para todos os bolsos. Por isso, fizemos uma pesquisa e colocamos os modelos e os valores em média dos principais distribuidores desses materiais. Uma coisa muito importante que não é levada em conta e que pouca gente sabe é que não é possível usar o mesmo pincel para aplicar blush e base, pois perderá o resultado desejado em sua maquiagem. Então, para uma maquiagem bacana, é imprescindível você ter um pincel para a base, um pincel para o pó, outro pincel para o blush, sombras e batons. Primeiramente, veremos os pincéis utilizados para aplicação da base. As principais características desse pincel é ter cerdas longas, retas e chatas. Ele é importante para obter uma pele bem feita, pois o produto ele se espalha com mais facilidade, garantindo um resultado mais leve e também mais harmonioso. Acima, podemos ver os valores na faixa de R$ 30,00 e ao lado dos modelos. Então, na apostila 8, você pode acompanhar, nós temos uma imagem com os três pincéis utilizados para aplicação da base líquida. E também temos os valores aproximados dos mesmos e também os seus representantes distribuidores. Vamos agora então ao pincel para pó facial, onde também podemos verificar a imagem com três modelos de pincéis para pó. Logo ao lado esquerdo da imagem temos os valores e também distribuidores do pincel e logo abaixo temos então as principais características desse pincel, que é o pincel de domo grande e bem arredondado e com as cerdas macias. Por quê? Porque quanto maior o pincel, maior é a capacidade que ele tem para estar espalhando o pó. Você deve usar ele nas bochechas, no queixo, no nariz e também na testa através de movimentos suaves. E o acabamento é muito mais sutil que se você usar, por exemplo, uma esponja, aquela que acompanha as embalagens do pó compacto, por exemplo. Seguindo então, iremos verificar os pincéis para o blush. Você pode acompanhar a partir da página 9. Primeiramente, temos a imagem dos três modelos de pincel utilizados para o blush e também temos os valores e os distribuidores. Então, as características do pincel para blush são que ele é arredondado e tem cerdas macias. O tamanho dele é menor do que o pincel para pó. A sua textura pode variar, mas para um efeito degradê suave, você deve escolher os que misturam cerdas bastante finas e outras mais grossas. Seguindo então, temos o pincel para sombra. Assim como em termos de cor, as sombras elas oferecem várias possibilidades de forma. Por isso, aposte em mais de um pincel para obter efeitos diferentes. Os chanfrados, com cerdas retas, firmes e cortadas em diagonal, são os pincéis ideais para aplicar o produto corrigindo as sobrancelhas ou então rente aos cílios com um traço mais definido ou ainda para aplicar delineadores em geral. Para esfumar, você deve optar por pincel que tenha cerdas retas cortadas como um quadrado. Eles também são ótimos para marcar o côncavo com sombra escura. Se a ideia é fazer um degradê suave de tons, a escolha deve ser um pincel mais cheio e com cerdas arredondadas. Então, na página 9, você pode acompanhar a segunda imagem. Ela disponibiliza três pincéis para aplicar e esfumar a sombra. E também do lado esquerdo da imagem, você tem distribuidores e valores aproximados destes pincéis. Então, vamos ainda na página 9 para o pincel de delinear, que é a terceira imagem que temos disponibilizada na página, onde tem três modelos de pincéis. Ao lado esquerdo também tem os distribuidores e os seus valores, além das características que são modelos chanfrados. E quanto aos pincéis de delinear para os olhos, além dos modelos chanfrados, alguns pincéis para delinear são aqueles bem fininhos. Mas, na verdade, o chanfrado ele garante um efeito bem mais preciso no traço. Temos também o pincel para batom. Delinear os lábios exige muita precisão e um pincel que tenha cerdas firmes e com uma ponta bem estreita. Normalmente é utilizado o pincel retrátil, porque ele acaba sendo mais higiênico e também mais prático. Então, na página 10, você pode verificar na primeira imagem, onde a gente encontra três modelos diferentes de pincéis retráteis para uso nos lábios, tá? No lado esquerdo da imagem, então, temos os distribuidores e valores desses pincéis. Logo abaixo, temos o pincel vassoura ou leque. Como o nome já indica, o formato das cerdas são longas e abertas, num formato de um leque. Ele é um pincel pouco usado entre as mulheres, mas ele facilita a retirada do excesso de pó ou também de partículas de sombra que estão acumuladas logo abaixo dos olhos. Ele serve também para aplicar iluminador na região das têmporas. Então, a gente tem na página 10, na segunda imagem, três modelos de pincéis que são utilizados então para a limpeza, né, do excesso do pó, de partículas de sombras que estão acumuladas. E no lado esquerdo da imagem tem também os distribuidores desses pincéis e aproximadamente os valores dos pincéis. Veremos agora, ainda na página 10, como cuidar dos pincéis. Acabamos de ver vários modelos de pincéis destinados a várias funções diferentes. Como podemos ver, de acordo com cada serviço que se pretende realizar, há um determinado tipo de pincel específico para que, dessa forma, eles funcionem perfeitamente. E isso é muito importante, e para isso você deve cuidar muito bem deles. Uma dica é ter, se possível, mais de um pincel para cada produto com pigmento de cor. Por exemplo, sombras iluminadoras e escuras, elas devem ser aplicadas com ferramentas diferentes para manter a pureza do tom. O mesmo acontece com os blushes rosados e bronzeados. Isso por quê? Porque você vai utilizar o tom claro com o tom escuro, no mesmo pincel vai acabar misturando as cores e dando uma cor alterada, não realmente o que você ou seu cliente deseja. Então, para substituir a lavagem, você pode optar por um lenço de limpeza para estar retirando o excesso do produto acumulado, sempre passando-o sobre as cerdas com muita suavidade. Mesmo assim, as cerdas elas devem ser lavadas cerca de pelo menos uma vez ao mês. A higienização pode ser feita com produtos de limpezas específicos ou então shampoos neutros. A secagem, ela deve ser sempre feita na sombra e com os pincéis deitados sobre uma superfície plana, para que dessa forma as suas cerdas elas não sejam danificadas, não sejam entortadas. Depois de secos, você sempre deve guardar os pincéis nos estojos próprios, para então evitar também que as cerdas elas percam o seu formato e a sua função. A partir agora da página 11, nós vamos abordar um pouco sobre outra ferramenta que também é muito importante e que acaba agregando todo o valor na hora de fazer uma boa maquiagem. Essa ferramenta, então, ela é o pó facial, que é muito importante e que iremos passar várias dicas sobre ele, como usar, os tipos de pó que existem hoje, os acabamentos, como estar aplicando corretamente o mesmo, a quantidade correta que se deve aplicar, enfim, várias dicas importantes que iremos compartilhar aqui com você. O pó, ele tem como objetivo principal fazer o acabamento da pele, ou seja, ele deve ser utilizado após a base e também após o corretivo. O pó, ele ajuda a fixar a maquiagem e o mais legal é que ele retira o brilho da pele nas zonas em que a pessoa tem acúmulo de oleosidade, por exemplo. Ele pode ser utilizado antes de um batom para matificá-lo e também para retoques na maquiagem quando estamos fora de casa. Há duas formas que você pode usar ele, com o pincel ou então com a esponja. Página 11, você pode ver dois modelos, o primeiro estilo uma almofadinha e o segundo o mais tradicional que geralmente vem até junto com os pós compactos. O que recomendamos e também é mais utilizado é a aplicação do pó através do pincel, pois você consegue aplicar com uma segurança maior, também sem haver exageros, dando uma naturalidade maior. Na página 12, podemos verificar que tem uma imagem ilustrando um modelo de pincel. Vale lembrar que esse modelo já foi visto anteriormente. Ainda na página 12, temos os tipos dos pós, que são o compacto e o pó solto. O compacto, vale destacar, que ele tem uma das vantagens, que é que você pode carregar em sua bolsa sem precisar ter um estojo específico para estar carregando. Enquanto o pó solto, você deve ter cuidado, pois caso ele vier abrir dentro de sua bolsa, ele poderá ocasionar em um grande estrago. Agora, veremos algumas dicas quanto ao acabamento. O acabamento mate, ele é aveludado e sem brilho. Esse é o tipo de pó mais comum. Ele é ideal para peles oleosas, porém ele também pode ser usado por peles secas. Já o micronizado, existem várias marcas que investiram em pós que dão um glow para a pele. Ele possui micropartículas iluminadoras, mas não chegam a ter tantas como um iluminador facial. Não aconselho o uso do micronizado em peles oleosas, pois o efeito ele pode ser contrário do que o que se deseja. As áreas de aplicação. Então, na pele seca, a aplicação ela deve ser feita apenas nos locais que apareçam focos de oleosidade ao decorrer do dia, normalmente a zona T do rosto. Visualizem melhor na imagem. Para a pele oleosa, a aplicação ela pode ser feita levemente em todo o rosto. E nas peles mistas, então, ele deve ser aplicado levemente nos locais que aparecem pequenos focos de oleosidade ao decorrer do dia. Como escolher a cor ideal? Para escolher a cor perfeita, a lógica ela é muito simples. Você deve escolher a cor mais próxima com sua tonalidade de pele. Cores mais escuras ou então mais claras, elas irão tirar a aparência natural da maquiagem. Então, tome muito cuidado na hora de comprar o seu pó. Uma dica é sempre usar testers para aplicar ele em sua face para verificar se realmente é semelhante à sua pele ou não. Muitas pessoas elas até arriscam em testar sobre a parte superior da mão, mas sempre a tonalidade da parte superior da mão ela será diferente do tom da pele do seu rosto. Vale lembrar que caso você for fazer a maquiagem para sua cliente, é importante que tenha uma vasta gama de opções de cores para que acerte na cor exata da pele da mesma. Outra dúvida que é bastante interessante é a quantidade de aplicação. Sempre seja cautelosa na hora da aplicação. O pó, ele evidencia muito que a maquiagem foi passada no rosto. O ideal é que a pele aparente beleza como se fosse natural. Não é necessário que sua pele grite: "Oi, passei 1 quilo de maquiagem hoje." Se isso ocorrer, é porque a aplicação não ficou nada legal. Para quem quer escolher o pincel para aplicação, passe o pincel no pó e dê um leve assopro no pincel para retirar o excesso. Isso, sem dúvida, ajuda muito. Aplique pouca quantidade sempre, apenas o necessário. Um alerta: pessoas com pele extremamente seca ou então com focos de ressecamento devem evitar o uso do pó. Por quê? Porque o pó ele irá acumular nas casquinhas e ficará horrível. Tentem fazer uma leve esfoliação e hidratação antes de fazer a maquiagem na pele. Outra dica importante é para quem tem a pele mais madura, evite carregar no pó, pois ele irá evidenciar as linhas de expressão. Para peles mais maduras, o ideal é abusar de bases com acabamentos mais frescos e hidratantes, para dar um ar rejuvenescido na sua pele. No momento da aplicação, a dúvida é: em qual ordem devo aplicar? Muita gente usa antes do blush, outros usam após. Geralmente, o correto é usar antes do blush para obter um efeito mais esfumaçado. Logicamente, sempre aplicar ele após o uso da base. Outra ferramenta que é muito importante, que podemos analisar aqui na página 14, é o rímel. A função dele, como você sabe, é valorizar os cílios, é destacar o olhar. Não tenha dúvida, em sua maquiagem, o que irá chamar mais atenção e obter mais destaque em seu olhar é o rímel. Então, confira algumas dicas que preparamos para você para o uso desta ferramenta. Deixe a aplicação do rímel por último, isso evita borões na maquiagem. Para engrossar os cílios, use também máscara com duas ponteiras. Uma aplica um fluido branco que encorpa e a outra o rímel. Uma dica, então, é usar dois tipos diferentes de rímel. Um que alonga e o outro que dá volume, por exemplo. Após aplicar o produto, você deve pentear toda a extensão dos fios. O objetivo, então, é remover os excessos e também separar os cílios para que eles fiquem bem definidos. O que pode fazer também é pegar a escovinha de um rímel velho, deixá-la bem limpinha e tá usando ela, então, para pentear os cílios. Deve-se evitar os movimentos com o aplicador no tubo. Isso inveja o ar no recipiente, acelerando o ressecamento do produto. Máscara à prova d'água é a melhor opção para quem tem pele oleosa ou transpira muito. Ela não escorre e também não mancha. Esse tipo de máscara também é o que dura por muito mais tempo do que o normal. Loira não pode usar máscara preta? Pode sim, ela deixa o olhar marcante. A versão marrom cria um visual mais saudável. Usar demaquilante específico para remover o rímel, ele acaba evitando a irritação nos olhos e os bifásicos, eles eliminam os à prova d'água. Por causa do efeito óptico, quanto mais negra for a máscara, mais cheios os cílios parecem. Então, escolha versões Ultra Black. Para aplicar a máscara nos cílios inferiores, deixe o aplicador na vertical e passe-o para lá e para cá, ao longo dos fios. Confira agora algumas dicas que preparamos para você e que você pode conferir junto conosco agora aqui na página 16. Essas dicas, elas são importantes para valorizar os cílios e também falaremos sobre os cílios postiços e tratamentos para aumento e também alongamento dos cílios. Primeiramente, então, falaremos do rímel, que já existem no mercado opções de máscaras de cílios com arestas que alongam. Então, elas dão volume para os fios e até existem também produtos que hidratam os cílios. Uma dica então é passar de 2 a 3 máscaras de alongar, passando mais uma máscara nas pontas dos cílios. Outra dica é apostar no Curvex, que intensifica o efeito alongado dos fios. Então, agora falaremos sobre os cílios postiços, que é uma alternativa que dá uma forcinha a mais para os cílios ganharem volume e ganharem forma. Os cílios postiços, eles são colocados próximos aos fios naturais após a aplicação da maquiagem, incluindo o rímel e o Curvex. O importante é medir sob o contorno dos cílios o tamanho necessário que será usado na maquiagem. Caso precise tirar o excesso do produto, você deve cortar os cílios postiços nas pontas com uma tesoura antes de aplicar na raiz da pele dos cílios. Feito isso, então, você deve passar a cola na extremidade dos cílios postiços e, em seguida, passar a maquiagem normalmente. O permanente de cílios, então, ele é um procedimento feito em clínicas especializadas que deixa os fios curvados e também alongados por muito mais tempo, mesmo que ele tenha contato com a água ou sabão. Dá para conseguir investir na alternativa por até R$100. O produto ele só não é indicado para quem tem alergia à maquiagem. Momento Interação. Vamos agora ao nosso segundo Momento Interação dentro da Rádio Web 2 do curso de Estética. Eu trago agora a dúvida da Carolina Lang de Couto, da cidade de Londrina, no Paraná. E a dúvida dela é a seguinte: tenho curiosidade em usar os cílios postiços. Nunca utilizei. Gostaria de informações e dicas de seu uso relacionado à aplicação e posteriormente à remoção dos mesmos. Pois bem, essa dúvida ela é uma dúvida bem interessante, né? Dúvida trazida pela Carolina. Eu vou trazer essa dúvida e outras pessoas que talvez também tenham curiosidade do uso dos cílios postiços e tem alguma dúvida no processo de aplicação ou também da remoção dos mesmos. Primeiramente, vamos tratar sobre o que é o cílio postiço. Já citamos ele na rádio web, né? Mas vou fazer uma breve descrição, que é importante sabermos que há três tipos de cílios. Os inteiros, que são vendidos em pares, os cílios em tiras e também os tufos, que são vendidos em pequenos pedaços. Esse último, ele serve para você completar, por exemplo, uma falha que você tenha no seu cílio. Os mais usados e também mais indicados são sempre os cílios inteiros. Se os cílios eles forem inteiriços e não em tufos, você deve colocar ele sobre os naturais. De que forma? Meça e, se necessário, você deve aparar a extremidade externa, nunca a inteira, porque os fios eles podem ficar muito longos nesse canto do olho. Então, você vai aparar a extremidade externa com uma tesourinha. Vale a pena também usar o Curvex. Para quê? Para aumentar a curvatura dos cílios naturais, de forma que eles se misturem melhor com os postiços. E depois, com a ajuda do lápis preto, para os olhos ou então com um delineador, faça uma arisca entre a linha dos cílios naturais e esfume para dar um acabamento. Isso, então, ajuda a esconder o excesso de cola e aplique a cola diretamente na base dos cílios. Os experts, eles recomendam descartar a cola que vem no kit, né, que pode estar seca, e esperar uns 20 segundos antes de colar. Então, você pega os cílios postiços com uma pinça e com os olhos abertos encaixa na raiz dos naturais. Comece então a colar pelo centro e acerte as extremidades com a pinça. Espere secar e passe uma camada de máscaras para cílios preta. Por quê? Para unir os postiços aos naturais. Em relação à remoção deles, é algo que também muita gente tem dúvida. Você vai remover de que forma? Mergulhe o cotonete no demaquilante e em seguida você deve aplicar sobre os cílios postiços ainda colados. Faça movimentos suaves para não machucar os olhos, né? No sentido vai e vem, bem na região onde o acessório, né? No caso o cílio, ele está colado. Depois de alguns minutos, com a ponta dos dedos, você pode começar a retirada dos cílios postiços, a partir da extremidade externa dos olhos. Se você achar que os cílios eles ainda continuam firmes e não vão se soltar facilmente, você deve repetir o procedimento anterior e os cílios eles sairão finalmente. Mas com muita calma nessa hora, é preciso ainda limpá-los antes de guardar. Em um recipiente pequeno, coloque um pouco de demaquilante e mergulhe os cílios por alguns minutos. Isso ajuda a remover os resíduos de maquiagem que ainda ficaram no acessório e depois você deve deixar secar eles em uma toalha de papel para depois guardá-los novamente. Então, vimos agora algumas dicas de aplicação e também remoção dos cílios postiços, que eles valorizam o olhar, sem dúvida nenhuma, e bem aplicados, eles apresentam-se até bem naturais. Eu espero que você tenha então retirado sua dúvida, Carolina, e lembramos que em caso de dúvida, utilize o seu canal de atendimento. Então, existe o sérum que ajuda o crescimento dos fios e ele dá resultados em até 8 semanas. E sua aplicação deve ser diária. Na página 17, temos três modelos de look para o uso de uma ferramenta muito utilizada, que é o blush, que é a ferramenta que geralmente irá dar o acabamento final na sua maquiagem. Analisaremos um look saudável, um romântico e outro fashion. Primeiramente, verificaremos o look saudável. Use um blush em tons de pêssego, usando um pincel bem macio e aplique na região do seu rosto que fica coradinha quando você corre ou faz exercício. Já o look romântico, você deve usar o blush mais rosadinho. Dê um sorriso e aplique com um pincel, bem em cima da parte da maçã do rosto que se levanta em movimento circular. E o look fashion, então, use um pó bronzeador ou um blush marrom. Chupe as bochechas e aplique na diagonal do rosto, abaixo do osso das maçãs, subindo até as têmporas. Opcionalmente, se for um look para uma festa, por exemplo, você pode aplicar o iluminador por cima. Podemos observar essas três combinações de looks e dicas para você usar o ideal para qualquer ocasião que desejar. Outras dicas importantes é o uso do blush de acordo com o seu formato do rosto. Como você deve saber, para cada tipo de rosto há também um corte de cabelo ideal. E você sabe que para maquiagem não é diferente? Cada rosto tem um formato ideal para o uso da maquiagem. Veremos a seguir a maquiagem ideal para cada tipo de rosto. Isso para que você venha agregar mais valor e também vai necessitar de uma aplicação diferenciada. Vamos começar agora então com o rosto no formato oval. Como é normalmente fino e com uma proporção harmônica entre testa e queixo, deve ser aplicado blush somente nas maçãs do rosto com movimentos circulares, ascendentes e sem excessos. Vejamos agora o rosto no formato de coração. Ele parece um triângulo de cabeça para baixo, com o queixo pontudo. Então, neste modelo de rosto, devemos aplicar o blush somente nas laterais do rosto e também na parte mais baixa das maçãs do rosto. Já no rosto redondo, como ele é circular e com bochechinhas salientes, deve ser aplicado suavemente na diagonal para dar uma afinada no rosto e também mais concentrado o produto no alto das maçãs do rosto. E no rosto mais quadrado, como ele é mais parecido com o redondo, mas tem o maxilar bem marcado, ele deve ser aplicado nas laterais do rosto, afinando os contornos. Deixe mais forte na região abaixo do osso da sua bochecha. Uma dica importante é nada de passar o blush sobre o nariz. Por quê? Porque ele aumenta o volume da região e faz parecer com que você está sempre resfriada. Se quiser ressaltar a área, use de leve um iluminador em tons perolados. Use um pincel específico, fofinho e com cerdas mais arredondadas. Antes de aplicar, você deve retirar o excesso do produto que está no pincel com um sopro. Outra dica, aplique o blush com movimentos leves. Não precisa esfregar forte o pincel no rosto. E também você deve colocar as cores aos poucos. É mais fácil passar mais do que retirar ou até mesmo começar tudo de novo. Vejamos agora a cor certa do blush para cada tipo de pele. Se a sua pele ela é bem branquinha, você deve utilizar tons como o rosa clarinho e também o pêssego. Na página 19, temos uma imagem da Taylor, que ela está usando um blush num tom rosa claro. Loiras naturais, bem clarinhas, ficam lindas de rosa e morenas claras ficam lindas de pêssego. Na página 20, então, temos a pele oliva, que é uma cor de pele morena clara puxada para o amarelado. Então, esse tom de pele deve usar o blush pêssego e também o rosa queimado. Essas cores elas vão dar um ar saudável, porque esse tom de pele ele tem tendência de parecer mais pálido. Podemos verificar na imagem a foto da Cleo Pires, ela está usando um blush pêssego. A pele morena, então, ela tem uma tonalidade entre a branca e a negra. Então, ficam bem para esse tipo de pele o rosa queimado, o terracota e também o bronze. Débora Nascimento, você pode verificar na imagem, está usando o tom de blush rosa queimado. E para a pele negra, fica linda com tonalidades de bronze, terracota e blush com os tons dourados, que dão um brilho à pele negra, como pode ser verificado na imagem da Sharon Menezes, que ela está usando uma tonalidade de blush terracota. Vamos analisar agora, na página 21, o conjunto de cores quentes e frias, e veremos isso então para podermos entender e também escolher a sombra ideal que vai valorizar todo o conjunto da nossa maquiagem. Os tons dourados, eles combinam com cores quentes e prateados com cores frias. Se você quer misturar tonalidades, opte por misturar nas combinações de sombras com cores opostas. Seguindo o exemplo da imagem da página 21, neste caso use um blush pêssego, terracota ou tons alaranjados e o batom laranja para não virar um carnaval. Veja que a combinação ela é de cores opostas, para os olhos não tem erro, mas batons e blushes têm que seguir sempre a mesma paleta de cores, quentes ou então cores frias. E agora ainda na página 21, veremos a ferramenta principal na maquiagem, que é o batom. Para você montar o seu kit básico, você deve escolher cores suaves, chamadas então de tons de boca. Um protetor labial com filtro solar, pois os lábios eles também envelhecem, isso é uma dica importante, e também um brilho labial do tipo gloss. É possível encontrar batons que já possuam o filtro solar em sua composição, e também existem aqueles com fórmulas especiais para um efeito de longa duração. Esses então, eles são indicados para a mulher que não pode perder tempo com retoques, ou então para aquela festa que não tem hora para acabar. Um bom truque para fazer o batom durar nos lábios é passar uma camada leve de pó facial. Após a sua aplicação, retire o excesso em um lenço de papel. Vale lembrar que deixar batom exposto ao calor, no carro, por exemplo, ou na praia, faz com que ele perca a sua oleosidade natural, que é fundamental para a hidratação dos lábios. Portanto, você deve evitar que o batom ele fique em altas temperaturas. Continuamos na página 23 com mais algumas dicas relacionadas ao uso correto do batom. Veremos agora também o tipo de batom exato para o seu tipo de pele. Mulheres de pele branca rosada devem usar batons com tonalidades mais suaves, como o nude, o rosa antigo, o pêssego e também o coral, isso durante o dia. Aproveite para usar na maquiagem e destacar os lábios com cores mais vibrantes, como o vermelho, vinho e também o marrom, em looks noturnos. Risquem da lista as cores de batom que tem fundo laranja, elas escondem o tom rosado característico desse tipo de pele. As mulheres com peles morenas, elas podem realçar a beleza durante o dia usando batom nude, mais aproximadamente com tom caramelo, coral, rosa ou pêssego. Já para a noite, a pele morena ela pede tonalidades mais intensas, como o marrom, vermelho, vinho e também o bronze. Já as mulheres negras devem usar nos lábios tonalidades mais aproximadas do marrom rosado, como o batom uva ou variações do alaranjado, a exemplo do coral. Para dar mais contraste à noite, as cores como o vermelho aberto, laranja, o pink, o vinho, o uva e também o marrom, eles valorizam ainda mais a pele morena. Todos os principais itens da maquiagem, como as sombras, o batom e também o rímel, eles costumam sofrer grandes variações de acordo com as tendências de cada estação. E você deve estar sempre atento a isso. Como citamos ainda no módulo 1, o módulo de manicure e pedicure, você deve sempre estar antenado às tendências, utilizando ferramentas como a televisão e também a internet. É muito importante para saber quais são as cores da estação. Separamos aqui então algumas cores que estão em alta neste momento, mas não se esqueça de sempre se atualizar. Ainda mais se você irá prestar serviços às suas clientes, pois elas irão pedir a você quais as tendências do momento, por isso você deve sempre estar atualizado. E vamos ver agora, na página 24, então, algumas tendências. A tendência batom coral é uma cor para o dia a dia. Vejo que é uma cor que tanto a pele branca rosada ou morena combina. Para a pele branca seria um tom um pouco mais claro, já a pele morena um tom um pouquinho mais forte, para ficar um pouquinho mais marcante. Outra dica é o batom azul, que tem que ser bem ousada para utilizar, né? Outra, o batom rosa claro. Dependendo do tom, ele é um batom legal para se usar de dia. Um rosa antigo para aqueles que têm a pele mais branca ou ousada. E um rosa quase nude para as peles morenas. Isso fica bem legal, então. E o batom salmão, ele fica entre o rosa claro e o tom alaranjado. Ele é bem discreto. Isso é para quem gosta de algo mais discreto, pode estar optando por ele. Em quinto, então, o batom nude. Bem, só o nude é algo bem cor de boca mesmo. Acho que também fica bem para quem não é muito chegada a cores mais intensas ou que destaquem mais. O batom laranja, apesar do coral ser parecido, o laranja ele é um pouquinho mais intenso, uma cor mais marcante. Isso para quem não gosta do vermelho cheguei. Creio que o laranja ele é uma boa opção para a pele negra. Já o batom no tom vinho canela, ele é lindo para a pele negra, porque ele valoriza ainda mais a cor, até mesmo para as morenas. Acho também que ele fica bom para aquela pele branca rosada ou também para alguma festa noturna. O batom lilás, então, assim como o azul, ele é uma cor bem ousada. Existem vários tipos de tom lilás. Creio que tanto a branquinha quanto a morena ficam legais com esse tom de batom. E o batom rosa pink, ele é lindo para sair à noite. E então, o vermelho, dificilmente ele sairá da moda, por ser uma cor linda. A pele negra dá um destaque muito bonito. E também existem vários tons de vermelho, que para a pele branca também fica perfeito. Agora na página 27, veremos um pequeno tutorial em imagens para fazer uma maquiagem colorida. Primeiramente, a maquiagem inicia com a aplicação do lápis na cor bege, logo abaixo das sobrancelhas. Em seguida, deve-se esfumaçar os olhos com os dedos. Posteriormente, você pode acompanhar já na página 28, é feita a aplicação do lápis preto junto aos cílios superiores e também aos cílios inferiores. Posteriormente, é feita a aplicação de uma sombra azul cobalto em todo o desenho côncavo, ou seja, do canto externo até os cílios inferiores, como se vê na imagem. E posteriormente, você usa um pincel mais fofinho para estar esfumaçando a maquiagem. O grande segredo na aplicação da sombra é a esfumação. Esfume por um bom tempo até obter um efeito que seja bem degradê. Seguida, na página 29, você pode ver o preenchimento de toda a pálpebra com um lápis bege. Essa aplicação ela vai do canto interno até os cílios inferiores. E na parte que sobra, cerca de um terço do olho, você deve aplicar um tom laranja opaco, aplicado com um pincel laranja. Bem ao meio, agora da pálpebra, como você pode ver na página 30, é feita a aplicação de um tom rosa bem ao meio. E finalizando, novamente, é pegar a sombra azul e esfumaçar mais um pouco para obter um ótimo efeito degradê do azul para o rosa. Para quem não gostou do resultado final, né, que acha muito chamativo, uma opção é substituir o pink e o laranja por uma cor mais leve, mais discreta, como o cobre brilhante, como você vê nas duas últimas imagens da página 30. Obtendo um resultado não tão chamativo, mas muito bonito também. Agora na página 31, Veremos um pouco sobre o outro tutorial de uma maquiagem mais versátil, em que você pode usar ela tanto no dia a dia como também à noite, tá? O primeiro passo é, obviamente, como você vê na imagem, preparar a pele usando uma base. Estamos usando uma base líquida com fator de proteção 15, na cor bege média. Depois, você deve usar o corretivo de alta cobertura, que tem a função de eliminar as olheiras. E para tirar o excesso de brilho do rosto causado pela base e também pelo corretivo, você deve estar utilizando o pó. Aqui estamos usando um pó compacto de cor clara. Na sombra, você pode ver na imagem, na página 32, foi aplicada a sombra em creme de cor cobre. Nesta primeira maquiagem, estamos aplicando ela em toda a pálpebra móvel, ou seja, não vai até lá em cima na sobrancelha. Ainda na pálpebra, usando um pincel, aplicaremos um tom marrom. Use a mesma nos cílios inferiores também. Agora, você deve delinear os cílios usando um lápis marrom. E na página 33, naquela parte onde não foi aplicado nada, porque, como eu já disse, aplicamos somente na parte móvel da pálpebra, nessa parte que sobrou agora, é feita a iluminação com o iluminador em creme. Finalize então os olhos usando uma máscara curvadora da cor preta. Em seguida, vamos ao batom. Estamos usando a cor rosa com um fator de proteção 15 e para finalizar esse look, que como você pode ver é bem versátil e rápido, usamos um blush iluminador de cor rosa. Então, é uma maquiagem bem leve que você pode usar tanto no dia quanto durante a noite. Na página 34, teremos uma tabela de cores que já foi citada anteriormente aqui nessa apostila. Ela serve de guia para que se possa escolher no composto de uma maquiagem sempre cores que se relacionam umas com as outras. Muito se fala no uso especialmente de corretivos, que sejam na cor exata da pele. Mas aí muitos têm a dúvida, então por que as indústrias elaboram corretivos coloridos? A resposta é muito simples, porque muitas vezes um corretivo da cor da pele ele não resolve, você não vai conseguir anular todas as imperfeições da pele do rosto. Então, por exemplo, uma espinha avermelhada ou então amarelada, uma olheira muito escura. Então, nesse caso, pode-se fazer o uso desses corretivos coloridos, aguardar um momento e, posteriormente, aplicar novamente um corretivo que seja, então, na tonalidade da sua pele. Ainda na página 35, veremos mais algumas informações sobre o uso correto dos pincéis. Já falamos aqui dos pincéis e dos modelos destinados para cada tipo de ocasião. Então agora nós vamos ver como usar eles, como fazer a aplicação correta para usar o máximo da performance dos mesmos para quais eles foram projetados. Primeiramente, para passar a base, você deve espalhar o produto com o pincel por todo o rosto, do centro para fora. Depois, para a sombra, você deve passar o pincel sobre a sombra escolhida, removendo o excesso no dorso da mão e aplicar em toda a pálpebra ou apenas onde será utilizado. O delineador, ele deve ser passado com o pincel sobre o produto e, se necessário, remover o excesso no dorso da mão. Ele deve ser aplicado bem rente à raiz dos cílios, do canto interno para o externo. Já o batom, você deve pegar uma pequena quantidade do produto com a ponta do pincel e espalhar do centro para as extremidades dos lábios. E o blush, então, você deve passar o pincel sobre o blush e remover o excesso também no dorso da mão e aplicar nas maçãs do rosto em movimentos circulares e também ascendentes. Agora na página 36, você pode acompanhar algumas informações na manutenção e também na limpeza dos pincéis. Também algo já citado aqui. Vou citar apenas algumas informações que ainda não foram destacadas anteriormente. No processo de limpeza, você deve estar aplicando um shampoo neutro e depois um condicionador. Por quê? Porque isso ajuda a deixar as cerdas mais macias. Talvez você não esteja muito familiarizada com o uso de pincéis. Então, não há outra forma de aprender a utilizar sem que você pratique, e pratique muito. Porque muitas pessoas acham que o uso dos pincéis é somente para maquiadores profissionais. Nada que com a prática você não alcance a perfeição. E sem dúvidas, o uso de pincéis ele gera muito mais profissionalismo e também o resultado final na maquiagem, que é sensacional. Podemos continuar na página 37, onde temos uma definição sobre cada tipo de pincel. Já fizemos uma análise anteriormente, portanto, seguiremos para a frente. Posteriormente, quando fizer a leitura completa dessas informações, você poderá compreender melhor a performance de cada um dos pincéis. Agora, na página 38, nós veremos uma dica muito interessante e muito importante e que vai garantir um resultado final surpreendente. E o resultado final agradável começa desde a preparação da pele para receber a maquiagem, que é chamado de pré-make, que é uma das etapas mais importantes da maquiagem. Então, preparar a pele antes de fazer a maquiagem ajuda a fixar melhor os produtos e também faz com que a maquiagem ela dure por mais tempo no rosto. Antes de tudo, a primeira etapa é lavar, tonificar e também hidratar a cutis. Isso ajuda a remover as impurezas da pele, também a controlar a oleosidade e principalmente equilibrar o pH. Então, para receber a maquiagem, você deve lavar o rosto com o sabonete indicado para o seu tipo de pele, pois com a pele limpa, a maquiagem ela durará mais tempo. Depois disso, então, você deve tonificar, hidratar e não se esqueça de usar o protetor solar. Com a pele limpa, tonificada e hidratada, é hora então de usar o primer, que sela os poros e também ajuda a unificar a cor da pele e prolongar então a duração da maquiagem. Veremos agora, na página 39, mais algumas informações sobre a aplicação da base. A dica então é iniciar a aplicação na testa e ir espalhando em movimentos ascendentes. Na sequência, aplique um pouco do produto sobre o queixo e também nas laterais do rosto, nariz e maçãs, sempre com movimentos de baixo para cima. E o uso do corretivo sempre após a base, que tem mais por finalidade está escondendo as manchas mais fortes, como as espinhas ou outros que a base não tenha conseguido cobrir completamente. E por fim, então, o pó para estar finalizando. Uma dica em relação ao pó é para quem possui a pele oleosa, deve estar aplicando ele em todo o rosto para reduzir a luminosidade natural. Quem tem a pele seca deve ser mais moderado e aplicar somente na testa, no nariz, no queixo e levemente sobre as maçãs. Agora na página 40, vamos nos aprofundar um pouco sobre os vários tipos de lábio e o que fazer para engrossar ou então disfarçar. Começaremos com os lábios grossos e carnudos. O objetivo desses lábios então é suavizá-los. Para isso, é recomendável aplicar um corretivo no contorno, disfarçando as linhas e redesenhando os lábios, com um batom mais claro e também sem brilho, para dentro do contorno natural, com batom mais escuro e sem brilho, preencher os lábios. Já os lábios pequenos e carnudos, qual é o objetivo? Harmonizar os lábios. Então, deve ser feito o contorno para aumentar as laterais e preencher a área interna, aplicando o batom na cor desejada. E os lábios comprimidos e finos, o objetivo então é diminuir o tamanho e engrossar. Nesse caso, Recomenda-se a aplicação do corretivo nos cantos externos e desenhar um novo formato, diminuindo as laterais e arredondando todo o seu contorno, com uma cor clara preencher toda a área central. Uma dica é abusar do brilho, do cintilante e também dos batons claros. Já os lábios enrugados, o objetivo então é disfarçar as rugas. Nesse caso, é recomendado passar o pó no contorno, traçar o contorno com lápis seco para lábios, que dessa forma o batom ele não vai escorrer pelas linhas da ruga, tá? E tá então preenchendo os lábios com batom sem brilho, sem ultrapassar a linha traçada anteriormente. Uma dica é usar batons secos e esquecer o gloss e também o batom de longa duração. E os lábios caídos, o objetivo então é levantar. Para isso, deve ser aplicado o corretivo no canto externo para apagar o formato, fazer um novo contorno diminuindo os ângulos externos e também arredondando os cantos. E uma dica também, não usar brilho. Para lábios desiguais, o objetivo é igualar. Então, para isso, é preciso fazer um novo traçado com o lápis, aumentar ou diminuir a largura do lábio superior ou inferior. Já os lábios finos, o objetivo é estar engrossando. Então, o que deve ser feito? Deve ser ultrapassada a linha dos lábios com um lápis escuro e preencher o contorno interno com um batom claro. E uma dica, então, é usar o gloss. Já os lábios irregulares ou então sem contorno, o objetivo principal é corrigir. Então, para fazer essa correção, o ideal é traçar um contorno com o lápis, seguindo a medida dos olhos, preencher a área interna com a cor desejada. Então, acabamos de analisar os vários tipos de lábios e o que a gente deve fazer para estar destacando e obtendo o melhor proveito da sua condição natural. Como nós vimos, tudo deve seguir os traços naturais para lábios, maquiagem, entre outros. A maquiagem que deu certo na sua amiga, ela dificilmente vai ter o mesmo resultado em você, pois os seus traços são diferentes dos traços dela. O formato do seu olho é diferente, o seu rosto, os seus lábios, então vale muito a pena você estar atenta a todos esses detalhes que citamos, porque eu acredito que o maior segredo da maquiagem é essa harmonização, aonde ela serve para completar e valorizar os traços e também as condições naturais que você já tem. E este, sem dúvida nenhuma, ele vai trazer um resultado mais perfeito para sua maquiagem. Seguindo então agora com o nosso estudo, vamos partir para a página 43 com dicas sobre os olhos. Como já citamos, cada um possui suas condições naturais. Então temos olhos caídos, fundos, pequenos, olhos grandes, afastados ou próximos demais. E para cada situação, nós podemos corrigir e estar valorizando a situação. Basta sempre, então, analisar qual é a condição e se tem dúvida qual o formato do seu olho, rosto ou lábio, você deve pedir alguém que lhe ajude a estar conferindo e verificando qual é o seu tipo, tanto de olhos quanto de rosto, lábios, tá? Seguindo então com o nosso estudo relacionado aos olhos, como já havíamos citado, é que os olhos eles nem sempre têm apenas um tipo de característica. Identificar o formato dos olhos, então, é o primeiro passo para acertar na maquiagem. Para isso, então, o primeiro passo é você se olhar no espelho e comparar os seus olhos com as ilustrações abaixo da apostila, a partir da página 43. Assim, você vai poder, então, estar definindo que traços usar para estar transformando o seu olhar. Como você pode ver na página 43, a maquiadora Ana Paula Mello, ela é da Escola de Maquiagem da Poyot. Ela ensina a maquiagem certa para valorizar qualquer formato e tipo de olho. Vale lembrar que os olhos, eles nem sempre têm apenas uma única característica, Por quê? Porque eles podem ser pequenos e fundos, por exemplo. Confira então a seguir algumas dicas de maquiagem para conquistar um olhar arrasador. Vejamos truques para estar diminuindo os olhos grandes. Primeiro, use a sombra escura na pálpebra. Por quê? Porque elas diminuem os olhos. Opte pelos tons de preto, cinza, azul e também pelo marrom. Segundo passo, o contorno ele deve ser feito com lápis ou delineador preto por dentro do olho. E terceiro passo, então, use a sombra clara rente à sobrancelha, somente para iluminar. Na página 44, vejamos truques então para aumentar os olhos pequenos. Primeiro, você deve aplicar a sombra clara na pálpebra até o côncavo do olho. Depois, use cores como branco, prata, bege, verde e também rosa claro. No contorno inferior dos olhos, use um lápis branco ou bege. E finalize então com o lápis escuro por fora, na raiz dos cílios, dando uma pequena esfumaçada. Na página 44, você pode ver, nós temos uma imagem da Rebeca que tem o antes e o depois de estar aplicando essa técnica para aumentar os olhos, tá? Agora, seguindo então na página 35, vamos ver um truque para levantar os olhos caídos. Primeiramente, você deve aplicar sombra escura na pálpebra, no canto externo e puxar o traço para cima, na direção da sobrancelha. Então, aplique o delineador rente aos cílios, puxe o traço para cima, no estilo gatinha. E uma dica é, se você quiser algo mais básico, você não deve utilizar as sombras. Aplique então somente o delineador, tá? Vejamos agora como aproximar os olhos afastados. Primeiramente, você deve passar a sombra preta na pálpebra rente aos cílios. Depois, esfumasse a sombra escura no canto interno do olho, marcando bem a área. Aí, aplique a sombra clara rente à sobrancelha. E, por último, faça o contorno embaixo com um lápis por toda a extensão do olho. Vamos a outro truque que tem o objetivo separar os olhos que são muito próximos. Primeiramente, aplique a sombra de tom claro no canto inferior dos olhos e esfumasse-os. Isso dá uma impressão de que os olhos eles estão mais afastados. No contorno inferior, você deve aplicar o lápis escuro somente na metade do olho até o canto externo, sempre por fora. Vamos ao truque para disfarçar olhos fundos. Primeiro, você deve aplicar a sombra clara no canto interior do olho. Aplique sombra clara no canto inferior do olho. Esse tom vai compensar o escurecimento causado pelo côncavo mais alto do que o olho. Então, você deve fazer o restante da maquiagem levando em consideração esse tipo de olho, grande, pequeno ou caído. E por último, então, truques para camuflar os olhos saltados. Você deve passar sombra escura na pálpebra superior, passar sombra clara rente à sobrancelha e fazer um traço grosso com o delineador rente aos cílios superiores. Isso então acaba disfarçando a saliência entre os olhos. E no contorno inferior você deve usar o lápis por dentro. Agora, a partir da página 48 e nas próximas, teremos vários modelos de maquiagens que podem sim servir até de inspiração para a elaboração de sua maquiagem ou então da sua cliente. E como já citamos, vale a pena você estar atenta às tendências e também às novidades, porque essas novidades e dicas que estamos passando agora aqui na Rádio Web, que estão na apostila, e brevemente elas já serão substituídas. E se você quiser estar sempre em alta com sua maquiagem, esteja sempre atualizada. Na página 50, nós temos alguns modelos em tom roxo. Na página 51, algumas sombras da cor preta. E temos também, para quem é mais ousada, maquiagens exóticas a partir da página 52 até a página 54. Conclusão. Desta forma, concluímos a nossa segunda rádio web. Espero que você tenha gostado e também tenha curtido e aproveitado as nossas dicas relacionadas à maquiagem. Após então termos concluído esta rádio web, você deve estar realizando a leitura da sua apostila, deve ler principalmente alguns tópicos que apenas destacamos aqui na rádio web, você deve estar lendo eles por inteiro, e após a leitura você deve estar assistindo as videoaulas, que nelas você também encontrará outras dicas além das já citadas, e também algumas coisas que até é mais simples de você estar entendendo através da visualização. Isso irá facilitar com que você aprenda melhor a estar fazendo a aplicação na prática, tá? As videoaulas que você deve assistir, caso esteja assistindo pela área virtual, elas são as aulas do módulo 2, que são as aulas relacionadas à maquiagem. Posteriormente, com a base de conhecimento adquirida na leitura das apostilas, com a rádio web e após assistir também as videoaulas, você deve estar realizando as atividades do curso. Então, as atividades relacionadas ao conteúdo de maquiagem que acabamos de abordar, elas são as atividades que estão lá no seu caderno de questões. Assim que você fizer essas atividades, partiremos então para o último módulo do nosso curso e também para a última rádio web, que será ligada, voltada então ao cabeleireiro. Tudo o que envolve os cabelos, que são os cortes, penteados, tinturas, entre outros. Então, nos vemos na próxima rádio web. Até lá!